Lanchonete Sabor do Vieirão. É o Empório Vieirão proporcionando a você, sua família e amigos, a arte da culinária regional. O restaurante e lanchonete Sabor do Vieirão traz no seu menu várias opções de café da manhã e de almoço. Contamos com uma equipe de chefes dedicados para te oferecer os melhores pratos com sabores da região. Você não precisa gastar muito para ter uma refeição de qualidade. O restaurante Lanchonete Sabor do Vieirão oferece um cardápio variado, tudo preparado com ingredientes frescos por um preço que cabe no seu bolso. Funcionando de segunda a sábado no piso superior do Empório Vieirão. Um cardápio especial com pratos deliciosos, feitos com uma grande variedade de ingredientes e temperos. Tudo isso em um ambiente acolhedor. Rua Carneiro de Mendonça, 355, Centro Comercial de Campos Sales. Empório Vieirão e você, juntos celebrando a arte da culinária regional. Acerte no certo. Ao entrar no veículo, lembre-se sempre de colocar o cinto de segurança. Todos devem usar, o motorista e os passageiros. Seja trabalho, passeio ou viagem, essa é a forma segura de conduzir seu veículo. Assim, você evita de levar multas e perder pontos na carteira. Previna-se, use o cinto de segurança. Uma campanha Acerte. Associação Cearense das Emissoras de Rádio e Televisão. Apoio Governo do Estado do Ceará. Três Fronteiras. Três Fronteiras. Criatividade, talento, iniciativa. Suzana Santos está apresentando Roberto Carlos e Companhia. Roberto Carlos e Companhia. Olá, pessoal, estamos de volta abrindo por aqui o segundo bloco do nosso Roberto Carlos e Companhia. Ouvir o rei cantar é sempre muito bom. A gente viaja nas músicas, nas letras, na melodia, cantadas, escritas, interpretadas pelo nosso rei Roberto Carlos, né? Daqui a pouquinho temos muito mais. Antes, quero passar para você o site dos produtos Saúde com Beleza, viu? É o www.saudecombeleza.com.br. Lá no site você vai encontrar tudo o que você procura em matéria de saúde e beleza, tudo com precinho pequenininho, que cabe aí certinho no seu bolso. E você pode fazer os pedidos através do site, viu? Através do www.saudecombeleza.com.br. É só você fazer o cadastro, né? Se cadastrar no site, que você recebe todos os produtos aí, na sua casa, viu? Com total segurança. www.saudecombeleza.com.br. Vamos com mais músicas? O rei canta pra você. O rei canta para você. Canta para você. Vida inteira você esperou um grande amor e de triste até chorou sem esperanças de encontrar alguém. Fique sabendo que eu também andei sozinho e sem ninguém pra mim. Fiquei sem entregar o meu carinho. Se na tua estrada não houve flor, foi só tristeza, enfim. Cada dia sem ter amor foi tudo tão ruim. Vou confessar então, meu coração não quer mais existir. Meus olhos vermelhos, cansados de chorar, querem sorrir.

Atenção para este comunicado. O Dr. José Lourenço Arraes avisa a todos os seus clientes de Campos Sales e região que estará atendendo em sua clínica nas segundas e terças-feiras, nos períodos manhã e tarde. Atenciosamente, Dr. José Lourenço Arraes. De hora em hora, você muito bem informado. Informativo da hora. Oferecimento Sacolão Avenida. O governo federal vai apoiar a proposta de projeto de lei que aumenta as penas para o tráfico e maus tratos de animais silvestres. O projeto de lei 34703, que foi tema de audiência pública na Câmara dos Deputados, prevê reclusão de até 5 anos e multa para casos mais graves, como tráfico em larga escala ou internacional. O cantor Ney Matogrosso, defensor da causa animal, teve espaço de fala na audiência e defendeu punições mais duras como forma de mudança. Eu apoio totalmente esse projeto, porque se não for assim, não vai mudar, não vai melhorar, não vai mudar, né? Enquanto as pessoas não se sentirem ameaçadas, elas não vão mudar essa maneira de pensar, né? Ele ainda dividiu com os presentes o que tem feito nos últimos anos em uma reserva ambiental no Rio de Janeiro. Contou que mais de 5 mil animais foram resgatados e levados novamente para a natureza. Eu não desisti. 10 anos depois, eu consegui transformar aquilo numa RPPN, Reserva Particular do Patrimônio Natural. Aquilo lá agora é uma área de soltura de animais silvestres. Nós já soltamos lá de tudo quanto é coisa que vocês possam imaginar. Não tem melhor do que você ver os animais soltos voltando para a natureza, voltando para a floresta. Ney Matogrosso também foi recebido pela ministra das Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann, e demais autoridades que defendem a causa. Ele foi o primeiro a receber o broche do Curupira, símbolo da proteção ambiental e da COP30, que será realizada em novembro no Brasil. A diretora do Departamento de Proteção, Defesa e Direitos Animais do Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima, Vanessa Negrini, também foi ouvida durante a audiência pública. Segundo ela, o Brasil tem avançado nas discussões e no enfrentamento aos crimes ambientais, tendo, entre outras ações, aprovado uma resolução histórica na Convenção da ONU contra o crime organizado, reconhecendo pela primeira vez esses crimes no debate internacional. Então, são uma série de ações que a gente faz e se fortalece para a gente estar trabalhando nesses avanços. Nós temos uma bancada animalista pequena, mas absolutamente aguerrida, passa dentro do Ministério do Meio Ambiente, no Departamento de Proteção e Defesa e Animal, e com o aval do governo, para a gente negociar com os outros líderes, negociar com a liderança do governo para fazer aprovar. O projeto de lei prevê penas mais rigorosas, com agravantes, se a espécie estiver ameaçada ou o crime ocorrer em áreas protegidas. Hoje, muitos criminosos são liberados, mesmo após flagrantes. O depoimento é do representante do IBAMA, Roberto Cabral, que afirmou que a legislação atual é branda e não inibe o crime, sendo urgente proteger de forma mais efetiva a fauna silvestre brasileira. A gente precisa urgente da mudança dessa lei. Se nós não mudarmos essa lei, o crime ambiental no Brasil continuará sendo uma piada. E a gente precisa que esse crime deixe de valer a pena. É a chance de nós, como brasileiros, salvarmos esses animais. O relator do projeto na Câmara, deputado Fred Costa, espera apresentar o texto final para a votação já na primeira semana de julho. Agência Rádio Web de Brasília, Marina Falque. Três Fronteiras. Esta rádio tem conteúdo. Emissora parceira da Agência Rádio Web, a maior agência de notícias para rádios do Brasil. Jornalismo ágil e responsável. De hora em hora, você muito bem informado. Informativo da hora. Oferecimento Sacolão Avenida. Amor. Oi, bem. Diga aí uma coisa bem gostosa no ouvido aqui de papai, diga. Posso dizer? A cunha. Os pãozinhos de padrinho Aésio. Como é? Tá na boca do povo, homem. Agora no Sacolão Avenida tem padaria e lanchonete. E o povo dizendo: valeu, padrinho Aésio. Aécio. É Sacolão Vendinha Delegada. Aqueles pão bem quentinho, todo dia. Uma delícia. Pão, biscoito, bolacha, bolo, tudo. E também lanchonete, tapioca, cuscuz, salgados, refrigerantes, vitaminas, só no grau. E ainda tem mais. A partir das 5 da tarde tem aquela sopinha caseira. Isso, uma sopinha gostosa, homem. E lá tem mais, ó. Açougue, hortifruti, gêneros alimentícios e mais uma rega de coisa. E o sucesso, a padaria e a lanchonete. Sacolão Avenida, lugar de comprar barato. Na Avenida Francisco das Chagas Arraes, 230, pertinho da Macavi, mesmo no miolinho da Sítio. Arrocha, padrinha Aécio. Oi, nega. ZYH666, 1530 kHz, Rádio Três Fronteiras AM, Campos Salles, Ceará. O som da comunidade. Três Fronteiras AM, sua melhor conexão. Sua melhor conexão. www.3fronteirasam.com.br. Aumente o volume. Entra no ar. Entra no ar. Rádio Escuta. Rádio Escuta. Os maiores lançamentos no Brasil e no mundo. Rádio Escuta. Saiba aqui o que as outras emissoras vão tocar depois. Tocar depois. Rádio Escuta. Chegamos! Diferente não, estranho, é ele, Wilson Meirelles, o inigualável. Estamos por cá, Brasil, para mais uma edição do nosso programa aqui, ó. É, programa Rádio Escuta, que já está no ar a partir de agora. E eu conto com a sua interação, a sua participação, a sua audiência maravilhosa. Então aumenta daí que eu, Wilson Meirelles, já comecei daqui. Eu tenho aqui beber porque quem não bebe é sino que tem a boca pra baixo. Segura assim, ó. Eu tava aqui fazendo limpa no meu celular, encheu seu contato com emoji de foguinho. Então pensei, ah, se eu quisesse, ah, se eu ligasse, se de repente eu mandasse mensagem pra fazer de novo o que a gente já fez. E a galera vai cantar comigo. Atende aí, responde eu. Olhando essas fotos, esses áudios, esses vídeos, cê não tem noção da vontade que deu. Atende aí, responde eu. Olhando essas fotos, esses áudios, esses vídeos, cê não tem noção da vontade que deu. Tem que respeitar a galera mais linda que eu já vi na vida, viu? Ah, se eu quisesse, ah, se eu ligasse, e se de repente eu mandasse mensagem pra fazer de novo o que a gente já fez. Atende aí, responde eu. Olhando essas fotos, esses áudios, esses vídeos, cê não tem noção da vontade que deu. Atende aí, responde eu. Olhando essas fotos, esses áudios, esses vídeos, e agora eu quero ver se a galera aprendeu mesmo. Vai vocês. E atende, responde eu. Olhando essas fotos, esses áudios, esses vídeos, cê não tem noção da vontade que deu. Olhando essas fotos, esses áudios, esses vídeos, cê não tem noção da vontade que tem. Você ouve primeiro aqui, Rádio Escuta. Rádio Escuta. Baby, this is what you came for. Ultimamente, eu tô criando no meu subconsciente uma versão feliz da gente pra disfarçar. Não confirmar, quem tá de fora até ver que entre eu e você, o que menos marca é o nosso amor. O que minha pele sente não me arrepia, e eu não quero mais. isso pra minha vida. Marca é o nosso amor. O que me apega e sente não me arrepia. E eu não quero.